nesse momento, público altamente qualificado, Aline Bruni, Diego, Saulo, cadê o Saulo, cadê o Tacle ali, como é seu nome, parceiro? Tony MC, é, véi, aí, público qualificado aqui, meu irmão, na Jan Telemática Intercontinental. Mm-hmm. É isso aí, temos agora Psy diretamente da Ucrânia. Welcome Psy to Bahia. Hey, great drums, Bobet, great bass, Marcos Bass, Benny Thanks, man. Solo Rock Tribe. I'll give another samples to inspire. We'll be right back. Yeah, Bobet. It's working. The dancers didn't arrive yet, but we already had a dancing session. Posso te apresentar aqui? I will present you. This is aqui. Two dancers. Vem cá, Jander. Aqui acho que aqui é melhor. So, this is Vanessa. And this is Jander, they are students, dance students from Bahia. They study here. Vocês estudam dança, né? Dança. They are studying to be dancing teachers. So we are in a workshop about this kind of visual effects. So your drums and your bass are making those visuals working. Mostra pra ele aí aquele efeito dos bonequinhos. Just a visual arts experiences with visual music. Aí, Vanessa. Aí. Aí, Vanessa. Beleza. Aí, Marcos Beis. É o Marcos Beis, sotaque angolano. Esse piano é Kizari da Polônia. Hey Kizari, can you show your video if you access this link in Video Ninja and Psy also from Ukraine. Psy and Kizari, you can enter in this link so people in Bahia can see you. Psy, we don't need you naked. Thank you. Thank you. Thank you. Great piano improvisation. Matias Paradise, bem-vindo a Jiquié, Matias Paradise. Where are you from? Aonde você tá, Matias? Você tá na Itália mesmo ou é um erro do...